mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, boa noite. Ainda bem que está desse lado. Seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua. Esta edição número 102. Mais uma emissão que promete trazer até ao seu rádio canções que falam de amor. E hoje também vamos recordar aquilo que foi o ano de 2013. Estamos praticamente no fim de mais um ano. E ao longo desta emissão vamos recordar alguns desses momentos que marcaram este ano de 2013 que está quase a terminar. Para já, partimos para a música com Toy. Vamos recordar esta sua balada, chama-se Não Faças Como Eu. Tenha uma boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Tanta procura pela noite por uma experiência diferente. Vais encontrar alguém que não merece e entregar teu corpo e tua mente. Se tens alguém em casa à tua espera, que te ama e te idolatra como um Deus, vê se te acalmas e reconsidera. Volta para esses braços que são teus. Não faças como eu, que já perdi única pessoa que me amou. Não faças como eu, que estou no fim por nunca perceber como acabou o meu único amor. Ainda tens a voz, a consciência em torno com a voz do teu amigo. Aceita este conselho, a experiência, e por favor não corras mais perigo. Esperes mais e vai na casa agora. Uma santa te espera nesse altar, um sorriso e um beijo na hora. No pedestal da cama do teu lar. Não faças como eu, que já a bonita pessoa que me amou. Faças como eu, que estou no fim por nunca perceber como acabou. Obrigado. Aqui estão os primeiros sons desta edição do Ao Canto da Lua, sons de Toy, com o tema Não Faças Como Eu, um tema que recordámos no início desta edição. Estamos em pleno mês de dezembro, um mês gelado, aliás, as temperaturas têm andado bastante baixas, um pouco por todo o país, isso também é sinal de alguma constipação e também gripes, como é o meu caso, mas nada que não se possa resolver. Até porque hoje vamos estar por aqui para recordar aquilo que foi o ano de 2013 nas mais variadas áreas em Portugal e no mundo. É mais daqui a pouco. Para já digo-lhe que nesta semana a nossa Lua encontra-se na fase 4 minguante. Pensamento para esta edição. Ser patrão de tua vontade e escravo da tua consciência. Ao Canto da Lua, as melhores baladas. Sons do Ao Canto da Lua, sempre com grandes canções trazidas e escolhidas especialmente para si que nos acompanha semanalmente, com Sara Tavares, Longe do Mundo, e também Barbra Streisand, para recordarmos este Memories. Começando pelo mês de janeiro de 2013, a 18 de janeiro precisamente, era descoberto o UDG-LKG, a maior estrutura alguma vez vista no universo. Já a 19 de janeiro, ventos de 140 km por hora e chuvas fortes provocavam um morto e dezenas de feridos e de desalojados em Portugal. Já no dia 20 de janeiro, Barack Obama tomava posse pela segunda vez como presidente dos Estados Unidos. Olhando para fevereiro, dizemos-lhe que a 12 de fevereiro, a Coreia do Norte efetuava o terceiro teste nuclear da sua história. Já a 15 de fevereiro, a queda de um meteorito causa 1.200 feridos na Rússia. A 19 de fevereiro, a Sony anuncia a PlayStation 4 e a 24 de fevereiro, Argo recebe o galardão do melhor filme de Ang Lee e do melhor realizador nos Oscars de 2013. Já a 28 de fevereiro, o Papa Bento XVI abdica ao papado. Em março, digo-lhe que a 5 de março morria Hugo Chávez, histórico presidente da Venezuela. E a 13 de março é eleito o cardeal argentino Jorge Maria Bergoglio como Papa Francisco, tornando-se no primeiro Papa nascido no continente americano. Digo-lhe que a 30 de março a Coreia do Norte se entrava em estado de guerra com a Coreia do Sul e ameaçava igualmente atacar os Estados Unidos e o Japão. Há Canto da Lua. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. E vai chorar. Por te querer, por te amar, e vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Aqui está mais um tema, este vindo do Brasil com Bruno e Marron, o tema Te Amar Foi Ilusão. Já sabe que hoje estamos a passar em retrospectiva aquilo que foi o ano de 2013. Por isso agora digo-lhe que no mês de Abril, precisamente a 8 de Abril, morria Margaret Thatcher, a antiga primeira-ministra britânica. Já a 15 de Abril, um atentado terrorista na Maratona de Boston, nos Estados Unidos, provocava 3 mortos e 176 feridos. A 20 de Abril, um terremoto de amplitude de 6.0 atingiu a província de Sichuan, na China, causando 203 mortes e 11 mil feridos. Olhamos para maio. Precisamente a 10 de maio, o primeiro eclipse solar anular de 2013 tem lugar na Austrália. Já a 15 de maio, o Chelsea vence a Liga Europa ao derrotar o Benfica por 2-1. E a 19 de maio, o Futebol Clube do Porto tornava-se tricampeão nacional de futebol depois de vencer o até então líder Benfica no Dragão. Na penúltima jornada, os Dragões derrotam o Paços de Ferreira fora na derradeira jornada do campeonato. Já a 20 de maio, nos Estados Unidos, verifica-se um grande tornado que mata 51 pessoas e devasta a cidade de Oklahoma. E a 22 de maio, um soldado britânico é assassinado nas ruas de Londres num atentado terrorista. Já a 25 de maio, o Bayern de Munique sagra-se campeão europeu de futebol ao vencer o Borussia Dortmund por 2-1. Ainda antes de continuarmos com a música, dizemos-lhe que em junho, a 2 de junho precisamente, fazia-se a comemoração do 60º aniversário da coroação da Rainha Elizabeth II e, a 9 de junho, as denúncias de espionagem do governo norte-americano em sistemas de comunicação de todo o globo, feitas por Edward Snowden, ex-agente da CIA. A 19 de junho morre James Gandolfini, ator americano, aclamado pela série televisiva Os Sopranos. E a 30 de junho, apesar dos protestos que se registaram no Brasil, com mais de 1 milhão de pessoas contra a organização do Mundial de Futebol, o país acaba por conquistar a Taça das Confederações. Ao canto da lua. Mais uma daquelas que é, sem dúvida, uma grande canção. Baby, Can I Hold You? A voz de Tracy Chapman, também a passar por aqui hoje pelo Ao Canto da Lua. Já a seguir trazemos-lhe música nacional com os Santos e Pecadores, o tema Fala-me de Amor. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. acabar por ter. aqui estão os primeiros sons desta segunda parte de hoje do Ao Canto da Lua. Santos e Pecadores com Fala-me de Amor, mais uma canção daquelas que você certamente gosta de ouvir no seu ouvido, todas as semanas aqui no Ao Canto da Lua. Um programa que percorre todo o país, continente e ilhas e também comunidades portuguesas, onde quer que esteja, para onde quer que esteja a dirigir. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Daqui a pouco continuamos a olhar para aquilo que foi o ano de 2013, já que esta é uma das últimas emissões deste ano. Vai começar um ano novo e nós cá estaremos certamente para lhe fazer companhia. Mas para já, segue mais música com Tony Carrera e Toto Cutugno. O tema chama-se A Cantar. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho, a cantar. E muitos anos depois apagava qualquer dor a cantar. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Vencemos desilusões, até mágoas e traições com canções. A vida tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. È la prima donna mia, l'ho incontrata per la via, cantando. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, cantando. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre, cantando. Ancora oggi non lo so, perché all'alba mi lasciò, contento. L'amore meno amaro è, più sincero è, cantando. Quase tudo um homem faz, seja na guerra ou na paz, a cantar. Como flor em vez de espada, também ganhamos batalhas, a cantar. E com os olhos no céu, todos falamos com Deus, a cantar. Conquistamos corações, fazemos revoluções com canções. O mundo tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Visto que morir se der, melhor andar como se der, cantando. Se minha mãe ao cuore in franto, e meu filho resti accanto, cantando. Quando andrò a trovar la morte, che mi aspetta a braccia aperte, cantando. Ora che al mio funerale ci venisse il carnevale, cantando. La morte è meno amara, è più leggera, è cantando. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho, a cantar. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz, a cantar. Ed è molto più carino, farsi dare del cretino, cantando. Cantando. Cantando. Cantando. Estávamos no mês de julho, precisamente a 1 de julho. A Croácia entrava na União Europeia como o seu 28º país membro. Já a 3 de julho, o presidente do Egito, Mohamed Morsi, é deposto por um golpe de Estado, suspendendo-se igualmente a Constituição do país. Já precisamente a 23 de julho, iniciam-se as 14ª Jornadas Mundiais da Juventude, no Rio de Janeiro. Falecia também Djalma Santos, um dos melhores laterais de futebol mundial. Já no ano de, ou melhor, já a 24 de julho, morriam 79 pessoas em Santiago de Compostela num acidente de comboio. Digo-lhe ainda que a 25 de julho, depois de 3 semanas de crise política, tomava posse um novo governo português com Paulo Portas como vice-primeiro-ministro. Ana Gabriel com Simplesmente Amigos, a passar por aqui pelo Ao Canto da Lua, esta mexicana de sucesso, agora não tanto, mas que fez de facto grande sucesso e ela tem uma grande, grande voz, trouxe-nos um dos seus mais bonitos temas hoje também aqui ao nosso espaço. Bem, e certamente já reparou que estamos a fazer uma espécie de retrospectiva daquilo que foi o ano de 2013, hoje no nosso espaço, e é isso que vai acontecer também até ao final da nossa emissão. Por isso eu digo-lhe que em agosto, a 6 de agosto, o falecimento de Urbano Tavares Rodrigues, escritor português, nascido em 1923, dava-se a 9 de agosto. Já a 15 de agosto, conflitos no Egito causam centenas de mortos e milhares de feridos. Portugal debatia-se também com uma maré de graves incêndios florestais e o presidente norte-americano e Nobel da Paz, Barack Obama, admite invadir a Síria. A 3 de setembro, a Microsoft anuncia a compra da Nokia. A 7 de setembro, Tóquio é a cidade escolhida para realizar os Jogos Olímpicos de 2020. E a 23 de setembro, Portugal despede-se do poeta António Ramos Rosa. Já a 28 de setembro, a entrada em vigor da lei das 40 horas de trabalho na função pública. E a 29 de setembro, a realização das eleições autárquicas 2013. Em outubro, a 10 de outubro, a Organização para a Proibição das Armas Químicas é escolhida para receber o Nobel da Paz 2013, isto a 11. Já a 15 de outubro, é apresentado o Orçamento de Estado para 2014. A 27 de outubro, morreu o cantor, guitarrista e compositor Lou Reed. A 27, claro está. Olhando para novembro, um tufão, a 9 de novembro, dava-se nas Filipinas, que fazia mais de 10 mil mortos. Digo-lhe também que a 19 de novembro, Portugal qualificava-se para o Mundial do Brasil 2014, depois de vencer a Suécia no play-off por 4-2, com 4 golos de Cristiano Ronaldo. A 21 de novembro, polícias invadem as escadarias da Assembleia da República em protesto contra os cortes orçamentais. E a 29 de novembro, é lançada a PlayStation 4. A 30 de novembro, Paul Walker, ator de Velozes e Furiosos, morre em acidente de carro nos Estados Unidos. E finalmente, em dezembro, digo-lhe que morria Nelson Mandela, a 5 de dezembro, político e líder contra o Apartheid, aos 95 anos. A 6 de dezembro, acontece na costa do Sauípe o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2014. E em gesto histórico, Barack Obama aperta a mão de Raul Castro no funeral de Nelson Mandela. Digo-lhe também que a 14 de dezembro, usando uma sonda espacial, a China consegue a primeira alunagem, controlada em 37 anos. E finalmente, digo-lhe que Michelle Bachelet é eleita presidenta do Chile a 15 de dezembro. São estas algumas das situações, alguns factos que de facto marcaram este ano de 2013, um ano que tivemos aqui em revista hoje no Ao Canto da Lua. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração, nome dela. Já rodei o meu país inteiro, como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem no para-brisa e bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei, tô correndo encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente, tô com Deus e tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração no nome dela. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração no nome dela. O nome dela. O nome dela. O nome dela. Aqui está a voz do rei Roberto Carlos com o Caminhoneiro, quase quase no fecho de mais uma edição do Ao Canto da Lua. Bem, e neste fim de emissão, uma das últimas do ano de 2014, em muitas estações de rádio, é nelas que também hoje queremos falar. E claro está que o ano de 2013 foi muito, muito importante para o Ao Canto da Lua. Chegámos mais longe, mais perto de si. E isso apenas deve-se às muitas estações de rádio que emitem neste momento o Ao Canto da Lua. Estou-me a referir, obviamente, tanto às estações de FM, como também a algumas web rádios que fazem questão de passar o Ao Canto da Lua. E hoje não poderíamos deixar de falar no seu nome. Obviamente que temos que agradecer também a si, ouvinte, que todas as semanas mantém a fidelidade de estar ligado ao Alcântara da Lua. Mas voltando às rádios, digo-lhe que ao longo deste ano de 2013 estivemos em muitas de norte a sul no continente, obviamente, e também nas ilhas e também nas comunidades portuguesas lá fora. Também o Alcântara da Lua está consigo. Um obrigado muito, muito grande a todas estas estações de rádio que agora falamos. Rádio Porto Alegre, Rádio Clube de Grândola, Rádio Cova da Beira do Fundão, Rádio Lumena na Ilha de São Jorge, nos Açores, Rádio Tágide de Abrantes, Rádio Moncorvo em Torre de Moncorvo, Rádio Poiares FM em Vila Nova de Poiares, Rádio Sesimbra FM, Rádio Castrense em Castro Verde, Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital, Rádio Clube de Lamego, Rádio Onda Viva da Póvoa de Varzim, Rádio Geis de Viana do Castelo, Rádio Voz da Ria de Estarreja, a Web Rádio Portugues em França, também a Web Rádio Rádio Cantinho da Madeira, ainda a Rádio Planície em Moura, a Unirádio em Reguengos de Monsaraz, Rádio Amor Portugal na Ilha de Jersey, em Inglaterra, Rádio Lusitana CB, mais uma Web Rádio em Loures, Rádio Voz do Sorraia de Cruxa, Rádio Guadiana em Vila Real de Santo António, Rádio Dom Bosco e também a Rádio Salesiana, estas duas estações de rádio no norte do país, também a Rádio Antena Web, Rádio Douro Nacional, Rádio Coração do Alentejo, Rádio Mega Lusa na Suíça, Rádio Alma Lusa também na Suíça, Rádio Ritmos no Brasil e ainda a Rádio Super Portugal. Muito obrigado a estas, todas estas estações de rádio que todas as semanas fazem questão de passar o Alcântara da Lua. É também com elas e com muitas mais, possivelmente, que vamos contar no ano de 2014. Muito, muito obrigado. Para o final, deixamos-lhe a música com Pedro Quima, com o tema Refúgio. Desejo-lhe assim a continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado pela sua companhia aí desse lado. E claro está, marcamos encontro para a semana de hoje a 8 dias, neste mesmo sítio, neste mesmo local, obviamente, neste dia e a esta hora. Boa noite, fique bem. Uma eterna canção, um perfeito poema, um sopro no teu ouvido, um suspiro sem dono, solto à tua espera. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou, aquele que se deixou ficar sem ponta por onde arder, de uma chama vazia faço fogo para sempre. Sem prova do teu calor, sem poder respirar-te a todo momento. Sei que no dia que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma vez, só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. Por mais que quisesse ser um minuto da noite, um segundo do dia, um lábio no teu sorriso, criador do teu reino, preso na tua ilha. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. Sereia,